só paro de beber se a minha vozinha voltar. Volta, vozinha, volta, vozinha, que eu lavo a minha paga, me dá de galinha. De galinha. Meu amigo Marcelo Brito, Caio, toda a galera de Salvador, Produções, é nóis. Música do meu parceiro Dieguinho. Bota outra, não conta que eu vacilei. Hoje a minha meta é me embriagar. Garçom, ligue pra tua mulher, diz que não tem hora pra chegar, porque tenho coitado bebendo e chorando no bar. Garçom, vou dizer o que é que rolou. Beijei outra boca, mas foi sem amor. Porque amo ela, sou louco por ela, e se ela não voltar, você vai ver. E eu vou dar PT. Eu só paro de beber se a minha vozinha voltar. Volta, vozinha, volta, vozinha, eu largo a minha paga, vida de galinha. Eu só paro de beber se a minha vozinha voltar. Volta, vozinha, que eu largo a minha paga, vida de galinha. Meu parceiro Emerson Shake, é nóis, é Miraz, Mango, virou a Lula, é de modas. Portal do Arrocha. Bota outra na conta que eu vacilei. Hoje a minha meta é me embriagar. Garçom, ligue pra tua mulher, diz que não tem hora pra chegar, porque tenho coitado bebendo e chorando no bar. Garçom, vou dizer o que é que rolou. Beijei outra boca, sem amor, porque amo ela, sou louco por ela, e se ela não voltar, você vai ver que eu vou dar PT. Eu só paro de beber se a minha vozinha voltar. Volta, vozinha, volta, vozinha, que eu largo a minha paga, vida de galinha. Eu só paro de beber minha vozinha voltar. Volta, vozinha, volta, vozinha, que eu lavo a minha vaga, vida de galinha. De galinha. CD Poente, canal total sucesso, mestre gravações.